beirado. De chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou é madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar. Que samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar, devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Agora sim, chegamos ao final dessa nossa viagem musical pela música brasileira, nesta quarta-feira, aqui na sua rádio preferida. Mas prometo nos encontrarmos de novo amanhã, nesse mesmo horário, combinado? Continuem por aqui, tem muita coisa bacana chegando na sua rádio preferida. Um grande abraço a todos, fiquem bem, beijo no coração, nos falamos amanhã, tchau, tchau. Você acabou de ouvir Viagem Musical, é só recordação. Obrigado pela sua sintonia. E até a próxima edição. Você ouviu na Anjiquinho FM, mais um programa líder de audiência. Continue ouvindo a programação campeã em 98,5 e no aplicativo Rádios Net. Anjiquinho FM. Você está na sua ZYS 290, canal 253, em 98,5. Anjiquinho FM, Barragem Leste, Belmiro Gouveia, Alagoas. Anjiquinho FM. Informações do mundo da tecnologia. Tarifa dinâmica é de longe um dos pontos mais impopulares do Uber, mas a empresa pensa ter encontrado uma solução.